deu uma reboladinha, reboladinha, boladinha, reboladinha, boladinha, boladinha. Essa é a sensação. Agita aí, ei, agita aí, ei. Ouça o tum-tum-tum que vem do coração. Badala, badala, ba. Tucu-tum-tum-tum-tum. Niri-richam de baleia. Badala, badala, badala. Tucu-tum-tum-tum-tum. Uma reboladinha, reboladinha, reboladinha, reboladinha, boladinha, boladinha, reboladinha, reboladinha, reboladinha, boladinha, boladinha, boladinha. Venha balançar, essa é a sensação. Agita aí, ei, agita aí, ei. Ouço o tum-tum-tum que vem do coração. Badala, badala, ba, tucu-tum-tum-tum-tum. De baleia.